muito coxa de Recife. A gente não pode se entregar para São Paulo e para o Rio. A gente tem que ter o nosso espaço. Eu não ligo, boy. Eu sou esse fence. Aquela onda que quebrou na tua mente. Diz que me odeia, mas eu tô na tua trend. Cai do céu, feito estrela cadente. Espera até o final do teu expediente, pra te ter sozinha naturalmente. Corre aqui que eu tô ficando ardente. Fumei um piripaque pra paz igualmente. Cansei de sectário pisando em nossa lente. Boy, eu sou esse fence. Pego tua mina, sem dó na tua face. Acha que domina, pode sair do fake. Tuas peças de domino, derrubei em silêncio. Trombei com ela uma vez da Boa Vista. Deu pra notar que tu desvaloriza. Tava contigo e te perdeu de vista. Tu não passa de um corno capitalista. Se ligue não nessa tua boyzinha. Até parece que ela anda na linha. Basta me ver, fica bom e se aproxima. Chega mais, vem cá me aproveitar. Toda parte do Recife pra chapar. Praia Centro, Jardim do Baobá, ou Lagoa do Araçá. O importante é que no fim tu vai querer chegar, né? E o boy achando que ainda tem chance. Nem se fizesse o que nunca fez antes. Nem se fizesse o que nunca fez antes. Ao contrário de tudo, a mina é ligeira. Ela tá ligada que tu é só besteira. Te manda pra longe, de volta pra esteira. Se liga, maninho, deixa da tua leseira. Se matar involuntário até virar autoritário. Tua falta de caráter é algo hereditário. Agindo como fosse o proprietário. Ficando de codoce no vaso sanitário. Otário, otário, otário. Eu não ligo, boy. Eu sou esse fence. Mais um sol que brilhou na tua lente. Dizem que sou chique, pra mim é evidente. O que me faz ser big é a falta de oponente. Tô de alta de repente, minha vitória é iminente. Sai daqui na minha frente. Como um ninja, o Recife fez transcurrir.